Acordei pensando em você, pensando em te ter. Ei, vamos sair, sei que tu tá longe, mas peraí, elabora os planos por aqui. Quando tu viaja, eu tô aqui pensando. Quando tu viaja, eu tô aqui nadando. Quando tu viaja, eu tô arquitetando. Quando tu viaja, nós viajamos. Chega, amor, deixa eu falar, te quero aqui. Pra fechar, seu odor me faz sonhar, quando ela passar, me impactar. Teu sorriso é como um brilho, tu feliz me alegra. Vamos juntos, correria, nesse caminho nós se entrega. Meu amor, vamos sair, tomar cervejinha e um churrasquinho. Meu amor, vamos sair, tomar cervejinha e um churrasquinho. Meu amor, vamos sair, tomar cervejinha e um churrasquinho. Meu amor, vamos sair, tomar cervejinha e um churrasquinho. Meu amor, vamos sair. Meu amor, vamos sair. Meu amor, vamos sair. Meu amor, vamos sair. Prata, seu olhar maltrata. Deixa eu viajar nas suas curvas, o que cê acha? Toda debochada, porra, nega, ela se acha. Se acha porque pode, então disfarça. Essa farsa quer te ver sentar comigo lá na praça. Me ver seu sorriso enquanto tu cai na minha lábia. Cuide a nega, mais tarde você cola lá em casa. Tenho vinho seco e umas gramas delicadas. Mas não me pergunta sobre as notas numeradas. Nem tudo são flores nessa cidade macabra. Mas tem quem desenrole os corres entre sambas e pagodes. Um suspeito que tem a pele preta sempre se for. Sua fachada não me comove. Meu primo entrou, mas não resolve. Entre o sucesso e o revólver, cê acha que eu vou permitir que outra mãe chore?